Bravo Índia, contato radar na decolagem, para nível 240, após 2 mil pés direto coral. É que após 2 mil pés direto coral, o curso para você. Controle o Lima, quilos Lua, vai pedir o 050, está em condições visuais para fazer essa lavagem. Lima, quilos Lua, plano cancelado azul 533, mantenha-se sob condições visuais. Desça para 1.500 pés, ajuste 1.013, reporte através de Paris. Reportará através de Paris. Uma quilo Lula, pode só girar para a rotatória da presente? Afirma, tio, melhor ainda. Sente. Cuidado, Tango e Bravo, 2 mil pés, por quanto tempo manterá? 7. Golf Bravo Índia. Consiga, não se escuta. Vamos na frente, coral? Ativando pro coral 226, deu na presença. Sente. Não para a força. Contrito, controle. É o Romeu com braço, não para a força. Romeu com braço, 150 livros, está presente. Amor. Street, zero point, seven. Complete approach, contact to Tower 118-195. Tower 118-195, thank you. Thank you, good day. Juliette Mike, vento 100 graus, 109, autorizado a colagem de imediato, pista 17. Vento autorizado, iniciado, Mike, Juliette Mike. Continue approach, 30 by landing clearance 1-1-0. Semi landing clearance 3-8-0-4. Mike, Juliette, Mike, contato radar na decolagem, suba para nível 430, direto Elefa da presente. Direto Elefa, 430, Juliette, Mike. O Mike, Juliette, Mike, informe o tráfego, posição de 12 horas, 1-1 milhas, mantendo 2 mil pés, um Robson 44. Juliette, tem tráfego de casa, Mike, Juliette, Mike. Petróleo, 30 graus para as aulas com Mike, Juliette, Mike, vai descer para 15 pés novamente. Prossegui até a fala de Tampa. O Tânio de Atraso, repita a mensagem. Você vai descer e regressar para Rimar. Gente, desça para 1.510 inicialmente, é um tráfego. Correção, desça para 510. Ajuste 1013, tráfego já superado. Já, já avisou o começo. 6330, até a identificação dessa via Mari para nível 050, carregar 1093. Mari para o 0013, estamos com o seu contato. Seu Zé Bitap, Xanair 6330. Bitap, obrigado. Wow, coming 3204. 6213, clear for takeoff, runway 10, the wind is 100 degrees, 12 knots. Nobody across the cover, runway 10, 2000, fly leather position. 2000 miles, I'd like to leather, turn right, 6213. Juliet mais cruzando 190, chame Recife na proteção no 28.8, alterna 126.0. 7288260, boa tarde. Tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando pista 10 liberada. Gente, Lima Kilo Zulu. Controle. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2926, Santa Galima. Santa negativo, autorizado nível 060. Desce bastante travado, Lima Kilo Zulu 10, Lima Kilo Zulu. Via Mari para nível 070, Senegal no 012. Desculpa, Via Mari 070, Azul 29. Travo, chame a torre, sua atenção, no 8, decimal 95. Controle. 3216, pode sair, tá? Controle Salvador, gol 2067, boa tarde. Libera a linha do litoral, aprove direto aí, mar, reporte nacional para pouso, saúde é bravo. Positivo, aprove direto em mar. Chama a libera postal agora 28, bravo. 2067, contato radar na decolagem, suba via Dael para nível 360. Dael 360, 2067. Contra Salvador, boa tarde, parceria do BA2, 305 da Lima. Boa tarde, Dael 3605. Rua 3005, prossiga. 080, CNH 1012. Identificou, desce via MAN, liberado 080-1012. 46, direita 121, decimal 1. 121, prossegue conforme a rota. Luciana 5042, o transponder 119, decimal 80, controle. São Paulo, de 360, decola 10, curva direita da El, Leda Motiva. Tezulu 10 por base, Tezulu 6 para você, Tezulu, conforme a rota. Reponha 5042, controle 1998, 3605. Próximo, pronto. 3605. Abreu. 012, Mário, 090392. Fazer 5000, já se cruzar a mostramento aí, 3 anos. Forma 330, disse para 2000 pés, que ainda dá 1012, autorizado pelo LS, toda pista 10, reposta habilitada. 2012, acusado estabilizado na LS, o chamamento 330. Golfo Bravo Índia, cruzando 180, chame Centro Recife, na retenção, no 25, próxima 1, alterna 133, decimal 25. Eu segundo, 3325, confirma. Irmão 251, 1335. 3325, braço para baixo. Obrigado. S, o transponder 5051 e o controle 119, decimal 8, foi o azul 4089. Correto, foi o último pronto. Câmera. Já foi 2-1-6, deixa livre das restrições em tato, deixa para 3.000, CNH 1-0-1-2. Agora sim, até 3.000, comente 8 para 3.2-1-6. Pode voltar, até agora, 3.2-1-6. 230, deixa para 4.000 pés, que é legal, 1092. 4.000, 1092, 3290. Eu utilizo, passaria de 2230, deixa para 4.000 pés. 2230, passaria deixando para 4.000, 1092. Retorno em Rio Bravo, pouso por conta e risco do comandante, após o solo controlado. Positivo. 67. Tira, siga. Informação Lima, quando possível, autorização Brasília. Autorizado Brasília, 360, da coluna 0, curva direita. Perfil de saída é bom, após o Alessa, após o 17, aerovia, pode conforme. 5053 no transponder. 1119, decimal 8 ao controle. 7360, perfil 17, decola a pista 10, cruza direita, perfil arbor, transição Alessa. 5053 no transponder, 1198 ao controle do 1867. Ótimo, pronto, quanto a 9. Na 213, cruzando 190, chama 136, chama 25, décima 1, alterna 133, décima 25. Macho, pai, lá, chamei Macho 3, chamei 5, bem. Controle do 230, pode voar, dona? Passarei 2230, o voo toque. Toque, empregado. Dois nove meia, deixa para nível 050, que não vai na 092. Dois nove dois meia. 050, azul 2926. Descendo para nível 050, azul 2926. Plan 3216 para final do procedimento LS, curva direita para o 060. 060, Plan 3216. Plan 3216, deixa para 2.000 pés, autorizado LS, X-ray da pista 10, reposta habilitada. 2, pode voar ao Interterra, estamos em stop, Plan 3216. Relativo, para o 060, Plan 3216. 060, então 2.000 pés, Plan 3216, autorizado LS. A 3290, desça para nível 070, quem é lá 1092, reduza sua velocidade para 2209. 070-2209, 3290. LS da 10, chame a 330. Chame a 330, chame a 3190. Xandé 330 e LS 10 baixado travado. O Xandé 6330, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1900 graus, 129. Livre pouso na 10630. seria a 2.0, mas o tradicional virá via litoral, foi de cima fica na terminal de Porto Rico. Ok, sim, só um minuto. Eu 2067, cruzando 200, chame Recife na proteção 1, 25, décima 1, alterna 1, 33, décima 25. Não tem condições de cumprir 045 até o localizador, devido a uma formação. Solicita a 065, vão reduzir bem a nossa velocidade. Está autorizado então a proa 065, porém está restrita a descida até o 060. Ok, então, mil pés acima, 060, o 2926, mantendo agora 170. Frente. Atingiu 0-3-0, San 3-2-9-0. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, San 3-2-9-0. San 3-2-9-0, para nível 050, QNH 1-0-1-2. Passa DD 2230, eu desço para 2 mil pés, autorizado ali a sexta da opção 0, reposta estabilizada. Para 2 mil, reposta estabilizada. Claro, 2 está correto, acionamento técnico ecológico à torre, 1895, ajuste medido. Azul 2926, confirma se tem condições de voar na proa 055, livre de informações. Cara, a formação está duas milhas à minha frente, já não tem mais um desvio. Eu posso dar uma volta por trás dela. Fique com a melhor, senhora. Mais 5 milhas. Já vou interceptar o localizador, o 2926, na 065. Está 3216, localizador. 3216, complete final ILS, chama 2895. 2895, bora. O 2926, não vai ser possível interceptar o localizador devido ao tráfego sendo sequenciado à sua frente e abaixo dos mínimos previstos. Vai ter que ultrapassar o localizador, tem condições de ultrapassar a linha de informações, vai guardar o último vetor? Sugere então à esquerda 010, limitado pela 170, pode ser? Pode ser, 010 então, pro. Vou passar por trás aqui, o 010 mantendo até 560. Salvador, boa tarde, já está 3216, passando Cipra, baixa letra 1. 9-2000, controle? Prossiga. Ok, nesta proa agora sim está separação da lamentável, tem condição de interceptar o localizador? Afirmo, 2926. Intercepte o localizador, desce para 2000. 2000, vai ultrapassar um pouco, faz a curva. Não tem problema, ajuste meio 2, enquanto estabilizado. Bora. Passando entre 290, desde mantenha 4000, ajuste meio 12. 4012, está 32, mantendo. Tomador está 3605, pronto para o táxi, 155 a bordo, eu estou 4 horas, alternando o galeão. 9, obrigado. Sua direita via Índia, 01-135, ajuste no 0, 1-2, correto? Agora a magnética 120 de Sindra, aguarde o último vetor para interceptar. Direita 030, guardando, vai passar o curso, aguarda o vetor para o localizador da 320. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17, Tango Serra Alfa. Tango Serra Alfa, camarada B. Para o táxi, chegou no 867, tem 171 no abordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Taxi é Patio Índia, ponto de espera 1 no 83195 e 2 no Juiz Gonzalo, 1897. E 2 Livre Taxi, Patio Índia, ponto de espera 4895. Boa tarde. Está 3290 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 130. Suporte estabilizado. Direita 130 está autorizada, o 3290. Manobras, alinhar e manter, captura no zero. Alinhar e manter no zero, 3605. Então, 3, 2, 1 no meio, solo 01, direito na Fox, 1, 2, 1, decimal 1. Segura na Fox, 2, 1, 1, obrigado. Está localizado azul, 2, 9, 2, 1. Azul 2926, completa o final do procedimento e chame a torre 118-195. 18-105, azul 2926. Tanto, azul 2926. 605. Salvador, boa tarde, azul 2926. Azul 2926, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Azul 2926. Mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final. Ah, escuta. Baixar travado para a série BR-230. Passarido 2230, vento 120 graus, 12 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 2230. Decolado ao 02, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, boa tarde. E a procedência é 9 ambulantes mais. Subo para o 1510, no corredor Veracruz, reporte Interlagos. Veracruz, reporte Interlagos, tá vendo aqui. Controle Salvador, boa tarde, na 3605. 3605, contato com a barra da decolagem, da Via da El para o 360. Via da El para o 360. Mantenha a posição, Tango Serra Alfa. Complete final do procedimento, reduza para a velocidade de aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1, agilizando, quanto possível. Agilizando, 201. São 3290, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pista 10, número 2. Ciente, 3290. Travada, azul 2926. Ciente, pista 10 liberada, o vento 110 graus, 109, autorizado pouso, azul 2926. Pouso autorizado, captura 10, azul 2926. Thank you. Cisco 1867. Após a TR ali, mantém a sua escuta com 1867. Chapai, uniforme, Tango, Serra, Alfa, autorizado a decolagem, pista 17, vento 1, 10 graus, 13 nós. Já iniciou o push, confirma? Ainda não, estamos esperando o cara retirar o comodor do fim da área, mas... Ok, eu estou totalmente pronto, mantenha a posição, vou cruzar um tráfego até agora. Ok, a posição já está sendo pronta, pode parar de mal. 32230, via Juliette, portão, corrija, remota 13. Juliette, remota 3, eu não passo 3, 2, 3. Fala, 2926, via Alfa Kilo 73. Alfa Kilo 73, já sou 2926. Prossiga. Qual local de sobrevoo? Controle, está com a uniforme, cancela Alfa. Papai uniforme, Tango Serra Alfa, mantenha em condições visuais a 1 no meu pé, no corredor a Xerra Porsche, no farol da barra. Reportará no farol da barra, 1 no meu pé, no Tango Serra Alfa. Dois no momento, 1895 presente. 1895, boa. Oi, Azul 408 no ar, agora sim, totalmente pronto. Decolão 1-0, tá? 3210. 1867, decolado ao 07, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, bom trabalho, 867. Salvador, boa tarde, cruza o 1867, cruza 1500. O 1867, contato radar na decolagem, suba via Arbor para nível 360. Arbor 360, 1867. Era direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, boa. Leão no 41, a série de edificação, 2 sabia chegada a Bonfi para 4.000 metros, que é no 0 no 2. Dia Bonfi para 4.000, 2, 61 no 41. Senhora, grupo táxi, a parte fim de ponto de espera 1.9.9.5, ajuste no 0 no 2, bom. Obrigado, obrigado, táxi, a parte fim. Espera, todo mundo 8-5, acho que me deram no 2, eu sou 4-0-8-9. Botão 3-2-9-0, Lebron. Boa tarde. Prossiga via Alfa, chamando Alfa da Juliette. Alfa da Juliette, está 3290. 10 na escuta da torre, o tango de Abraão. Passou. Ingressão em Interlagos, reporte rotatória. Interlagos, reporte rotatória na 3. Boa noite, mestre, autorizado na prova de Alexa. Ok, graças, prova de Alexa, boa noite, mestre. Cruzando 180, chame Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25. 251-3325, obrigado. 1, Lima, Mike, Boa noite, 127, a sua identificação dessa via Mari para nível 060, QNH1-0-1-2. Via Mari 060-0-1-2, no voo 1227. Vai fazer um sobrevoo bem ali na região 028, ali, bem buraquinho, tá? Este, inicialmente mantenha o setor aguardando para aproximar. Um grande abraço. Positivo. Brasil 49, informação 4089, informação de tráfego à esquerda do eixo de decolagem, Robson 44, afastado de 2 milhas, mantendo 500 pés, não interfere com a sua decolagem. O azul 4089, o vento 120 graus, 120 nós, está livre da 10. Na decolagem, azul 4089. Na R6356, cancelando as restrições em TAP, vou separar 2 mil pés, que negar 1012. Autorizado ali a sua estrela, pode estabilizar. Na R6356, copiou o controle? Afirmativo, cancelado as restrições, exemplo em 6356. Serra Alfa, confirma o chamado de povo. Papá Uniforme, Tango Serra Alfa, na escuta do controle. Relativo, Tango Serra Alfa. Confirma o chamado de povo. Estima povo ao 1-8-1-0. Quando ele entra mais, chama a torre no 8, decimal 95. Câncer Alfa, trajeto da barra. November Yankee Mike, o ajuste 1012, da presente autorizado final da 17, reporte 2 milhas para o pouso. Final da 17, reporte 2 milhas para o pouso, nada desse Mike. Tango Índia Bravo autorizado, prosseguir para o setor sobrevoo, no eixo de decolagem da 10, na escuta permanente, Tango Índia Bravo. Positivo, tá autorizado para a sua escuta. Salve Serra Alfa, vai manter o César até o destino ou vai acender para o 065? Já acendeu para o 065. Gente, agora mantenha no meu pé, aguarde para a ascensão. Aguardará, já está. Controle azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, Cida Guadalho para o 340. Cida Guadalho para o 340, azul 4089. 3283, Red Cross. Go ahead, down 3283. 3283, approach Brasília, flight level 340, via Peso 17, take off runway 10, after take off right turning. Alpha departure and the left transitions, call code is 54. Correction, 5041, departure 119, destination return. 02 Brasília, flight level 340, via Peso 17. Cruzando nível 200, chama Santa Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Oi, 867, na escuta do controle? Ah, só escuta, eu vou, 867. Chama Santa Recife, travessa 128, décima 8, alterna 1260. 288, 260, vou no 867. Salvador, boa tarde, 3144, informação Lima. 3144, ação identificação, deixa via Mari para nível 070, CNH 1012. Via Mari 070, B12, 3144. Aproveita a 6315. Na Rua 315, aciona identificação, deixa via AMAN para nível 080, que é na 1012. 67 CPS 19, prossegue após conforme a rota do plano. 5056, eu transpondo, 119, decimal 8 ao controle. 3296, autorizado Fortaleza, 370 ao nível, decolando da 10, contorno à esquerda, abertura da mão com Proti, Delta do Luno 9, Bangu, Nabuco, Fortaleza, 5060, fugindo 5056, é o transponder, 198, o controle está 3296. Correto, portão 3, já passa pronto. É, portão, obrigado. Silêncio, torre de aplauso, mantenha o setor ainda à esquerda do eixo de decolagem da 1-0, devido ao tráfego da sinal para pouso da 10, aguarde para o cruzamento, torre de aplauso. Silêncio, vai seguir aqui pelo setor norte da pista então, até o pouso da aeronave aí, cruzando a retaguarda, está autorizado. Afirmo, mantenha então a perna do vento de asa fixa da 1-0 e reporte através norte da Torre Salvador, até o Ilha Bravo. Perna do vento da 1-0, asa fixa, chamando o setor norte da Torre Bravo. Torre, eu chamei a 356, estabilizado. Ocean é 6356, tráfego avistado, check o trem. Passou e travou, senhor. Sim, gente informa o tráfego à esquerda do eixo da 1-0, helicóptero perna do vento da 1-0, intercede com seu pouso, está livre o pouso na 10, o vento 1-0-0 graus, 1-2-9, 6-3-5-6. Beleza, pouso na 0, 6-3-5-6. Inicie curva à esquerda, reporte liberando a final da pista 1-0, Tango de Bravo. Romeu Golf, Charlie Delta, prossiga. Uno, dois, uno, decimal, uno, Golf, Charlie Delta. Presente, prossiga com a proa da linha do litoral sul devido a tráfego ingressando agora na final da pista 1-0. O Tango Índia Bravo da presente proa sul e aguarde para o retorno. Positivo então, vai manter litoral, já está visual o tráfego na 1-0. Após o regresso. Afirma, após será autorizado o regresso. Chanel 6315, reduzir sua velocidade para 2409. Vai reduzir 2409. 3144, reduza sua velocidade para 2209. 220, 3144. Chanel 6141, fui, né? Oxenel 6141, tráfego já avistado. Para informação de tráfego à direita do eixo da 1-0, helicóptero Robson 44, mantendo 510, afastando com proa sul, não interfere com seu pouso. Oxenel 6141, cheque o trem, livre pouso na 10. Vento 1 a centena com 1-2 nós. Frente do tráfego, livre pouso, tomada para o travado 6141. Chanel 6320, acendo identificação, meu céu de Amaro para nível de voo 060, QNH 1012. 060, Dia 912 mais. Faz a passagem do Boeing, autoriza aquela posição para mim, Sérgio Bravo. Confirmando o R2 da Avianca após o, a passagem do tráfego autorizado, prosseguir para a vertical da paralela, final da 1-0, na escuta permanente, Tango de Bravo. Graças, está nas suas visão carvão, então. RPH 065 nível, da coluna 7, curva direita, ingresso no axé. Restrito no meu pé, aguardando liberação do controle para acender ao 065. 5045 no transponder, 1-1-9-8-0 controle. 1-2-5-5, desça para 3.000 pés, PNH 1-0-1-2. 3.000 pés, descendo como 2. Canal 6365, desça para 4000 pés, Canal 1012. 4000, 1012, minha presa. 1127, para 2000 pés, autorizado ali a 78, a pistão 0, rapaz estabilizado. Para 2000 pés, 1227. Atingiu 70731 no 44. Zona 44, você para nível 050, PNH 1012. 050, 32, 3, 044. Jack, do Golf, Charlie Delta. Charlie Delta, na escuta? Falta na minha? 83, gate 7, request pushback and start. No 227, avistado, informação de tráfego, um helicóptero Romeu 44, à sua direita, meia dúzia de milhas, litoral sul, 500 pés, rumo sul. Autorizado pouso, 100 graus, 11 nosso. Tem livre o pouso na 10, voa na 227. Papa Romeu, Golf Charlie Delta. Autorizado o táxi, chame para ingresso, pista na 7. Meta Yankee, reporte em Paris. Canal 6315, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, não sei. Sou 1255, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 255. Gente, ingresso litoral, reporte nacional para todos. Pode ir para a senhora, está agora na mesma posição? Negativo, negativo, mantém o litoral sul. Vai de Patamar e Jaguaribe. Positivo então, está aguardando. Mal 95. 1095, bom. Delta 6315, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reduza a velocidade para velocidade de aproximação. 5 externo, baixa travada. Voo no 255, número 2 para pouso. Tráfego à sua frente, um Boeing 737 da companhia. E um tráfego adicional, o meu 44 a 500-10 no litoral sul de Salvador. Segue no tráfego com 25. 1-0-1-2. Perdeu o meio 2 para 3-1-4-4. Cruz autorizado, regressa, tá? Está visual com outro tráfego, o que mais? Não entendi, está visual com o segundo tráfego. Quando autorizado, tira a retaguarda aqui e vai para aquela posição ali da estrada do povo. Gente, mantenha o setor do farol de Itapuã, Papá Romeu Tão e Índia Brava. Positivo, já autorizado depois do tráfego ali? Negativo, tem um outro tráfego. É uma sequência de tráfegos agora na aproximação. Aguardando. O Chalé 6141 no solo. Digo gol 1227 no solo 31. Liberou a direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita 21, no gol 1227. Autorizado a manter pistola 7, Golf Charlie Delta. Na 6315 estabilizado, ele se vai secar, vai passar o céu. Seguinte, aguarde a utilização de pouso, coxa na 6315, helicóptero Romeu 44, 510 no setor sul. Qual é o seu número 5? 7127. Só assisto, mantém 2000 completo final LL. 2000 completo LL, 3144. Eu sou Yankee, mantém a revolução, você e rotatória. Essa nave está parando, mantém a. Salvador, ponto de voo, Índia Delta 90. Palifone, Índia Delta 90, por si. Delta 90, outra vez, Paris, personagem 2000, com plano para o grupo de Luca Massari de Alá, fazer isso tudo. Até a regra de voo visual, acione o código 0221. Via escolhedores, só pode passar na UCIA, via rotatória. Papai Uniforme, Índia Delta 90. Papai Informação, ele está mantendo que nível? Montou o nível controle. 320, poderia com a dona, deve ser 2000. Estabilizado, já 3144. 3144, Complexo LS, Sumitura 1895. Diversário, tem cuidado com a dona. Antônio informa Índia Delta 90, mantém regras de voo visuais via corredores, reporte passando rotatória para...